Conversas Aleatórias. Alfabeto ou abecedário? É o dilema trazido por Joaquim Pereira neste início do Conversas Aleatórias. É certo que toda a gente diz alfabetização, um analfabeto, não sabe ler. Mas por que é que não se diz o abecedário? O abecedário é que é o nosso ABC. É o nosso ABC. Nós não somos gregos para termos os alfas e os betas, não sei o quê. Mas, mais uma vez, a língua portuguesa aproveitou-se dos estrangeirismos que nos invadiram e que os gregos, por acaso, não invadiram, mas apanhámos muita da linguagem deles. E entranhou-se de tal maneira em nós que nós não somos capazes de dizer outra coisa senão alfabetização. E é só esta Porque cabecinha que... repare-se que alfa, beta, ou seja, estamos a falar do A e do B dos gregos, da linguagem grega. O que estávamos a comentar antes de começar o programa, e já agora, e depois dissemos, vamos dizer isso para o início da emissão, é que o que se diz cá é que uma pessoa alfabeta é aquela que compreende o abecedário. É assim que poderei explicar, pelo que se ouve, pelo que leio, Um alfabeta é aquela pessoa que conhece o alfabeto grego, não é o português. Então, e o abecedário é o quê? O abecedário é o ABC. O abecedário é o ABC. ABCD. Sim, ABCD. Mas não somos capazes, é impossível, não temos palavras para dizer a não ser analfabeto. Analfabeto não dizemos anabo sou eu. Somos dois, não é? Agora, já que estou a elogiar-me, elogio também. Eu sou mais que nada. Exatamente, é um nabom. Nabom é entubar. Os nabantinos. Mas agora, anabecedário não... Não entra. Pois, analfabeto... Não somos capazes de lhe dar a volta. E contentemos com o alfabetismo. É uma questão curiosa que abre a emissão 108 de Conversas Aleatórias. Eu sou o Nuno Miguel, boa tarde, boa noite, bom dia. E o Joaquim Pereira está ao meu lado. Ainda não ouviram, vão só escutar agora. Pois, como eu estava para aqui a falar para o boneco... Decidimos ligar o microfone, agora vamos falar para mais alguém. Então, muito boa tarde a todos e vamos lá, mais uma voltinha. Mais uma voltinha ao mundo, ao nosso país, para domingo 19 de abril de 2015, em emissão 68. Ah, antes que me esqueça, já recebemos muitas reclamações, às 11, de ouvintes, que na emissão 106 nós falamos pouco, muito, muito pouco, do falecimento de Manuel de Oliveira, há duas semanas, quando o senhor morreu. Reparem só que a emissão foi a número 106. O Manuel de Oliveira, que morreu poucos dias antes, naquela semana, tinha 106 anos. Só isso já foi a nossa homenagem. Acabou. É que acabou. Nós escolhemos exatamente, nós andámos a adiar a emissão 106 para o dia de poucos dias depois, 3 dias depois, o quê? Do falecimento do Manuel de Oliveira. Foi a nossa homenagem maior. Nenhum programa na rádio e na televisão portuguesa, privadas ou públicas, tiveram uma emissão número 106 na semana em que morreu o Manuel de Oliveira. É verdade ou mentira, Júlio? Peraí, é você muita é mentira. Verdade. Ah, você é mentira. Já. Vamos começar. Nós hoje, curiosamente, temos um tópico, ou seja, um tema para cada tópico. Vamos ouvir registro, frase, efeméride, notícia, insólito e palavra nova. Vamos ser muito tópicos, veremos no fim. Para já, na semana passada, dissemos no início que íamos convencer os brasileiros, íamos causar sucesso no Brasil. O fator tempo não nos permitiu tal, aliás, a emissão até ultrapassou um bocadinho da meia hora. Vamos escutar agora, já de início, antes que passe outra vez para a semana seguinte. Eu quero agradecer o convite, eu estou muito feliz por estar em São Paulo, mas eu cheguei no dia da primeira manifestação e eu tenho a autoestima muito baixa. E eu pensei, será que é contra mim? Foi a primeira coisa que me... ocorreu, e no dia seguinte a Folha de São Paulo dizia que o protesto era contra tudo. E eu pensei, eu tinha razão, é um pouco contra mim também. Muito bem, muito obrigado pela vossa recepção. Eu não sei se vocês conhecem aquela situação em que um bandido está a apontar uma arma a uma pessoa e a pessoa fica desesperada e implora, por favor, não dispare, eu tenho família. E é nojento quando as pessoas fazem isso, não é? Porque, na verdade, quem diz não dispare, eu tenho família, o que está a propor ao bandido é: ei, porquê é que você não vai antes matar um órfão? É isso que quer dizer, não é? Não, não, a mim não, que eu tenho família. Vá procurar alguém que tenha sido abandonado e esteja a sofrer bastante por não ter ninguém e mate-o. É isso, muito bem. Eu só queria dizer só mais uma coisa, esta é importante. É, sabem com o que é que nós temos de ter mesmo muito cuidado? É com aquelas coisas que ao princípio não parecem viadagem, mas depois a gente pensa um pouco e afinal são. Por exemplo, MMA. Não. Se calhar. Não se entendeu bem por causa do meu sotaque. Eu queria. Não. MMA é macho, super macho. Eu não sei onde é que eu fui. Por exemplo, antes do combate há a pesagem, aquela obsessãozinha com o peso, e não é feminina de todo, não é? Não é feminina, de maneira nenhuma. E antes de subir para o ringue, passa um creminho no rosto, isso é tudo macho. E o objetivo da luta, que é ganhar um cinto. Para mim não há nada mais macho que um homem desejar muito um cinto. Às vezes naqueles dias de liquidação total eu vejo duas mulheres: dá cá esse cinto é meu, eu é que fico. E eu penso, ih, estão-se a comportar de uma forma tão masculina. Uf, ninguém me tinha dito que ele. Obrigado, Serginho, obrigado. É, Ricardo! Oh, Ricardo! Ricardo tem uma timidez. Ricardo Araújo Pereira, português, um dos portugueses mais conhecidos cá no Brasil, um pouco conhecido e noutros países, obviamente, no programa Altas Horas, de Sérgio Groisman, que por cá também é transmitido para quem tenha a zona, a nós, a TV Cabo, que vocês quiserem, no canal 10. Altas Horas, mas isto já foi há quase 2 anos, eu é que me cruzei com isto no outro dia. E, para contextualizar, para quem não sabe o que é MMA, que ele disse que uma coisa feminina, viadagem, que lá no Brasil, quando se chama viado, alguém é homossexual. O MMA é Mixed Martial Arts, artes marciais mistas. Pronto, é uma modalidade de combate, como deu para perceber depois pelas explicações dele. Porquê é que eu trouxe isto? Devem estar os ouvintes a perguntar. Um registro do humor, Ricardo Araújo Pereira no Brasil, há quase 2 anos. Porquê? O título deste vídeo, pelo menos no que eu me cruzei na internet, é Ricardo Araújo no Altas Horas, e depois mais à frente diz: e não é que os portugueses também sabem fazer comédia? Escusado será dizer que foi um brasileiro a publicar este vídeo. Ou seja, estamos em 2015, ainda há ideia no Brasil de que o português é aquele coitadinho, que é muito, muito cinzento, não, e muito cinzento, as mulheres de bigode e da aldeia. Quando aparece alguém, e Joaquim ouviu, e desse lado também ouviram as reações, muitos aplausos, aqueles isto que se ouvia de bater, era o próprio lutador da MMA que estava lá, que estava a ser gozado, mas ele próprio estava a desatar-se a rir. Estava a desatar-se a rir com o que o Ricardo estava a dizer. Quando aparece alguém a causar este sucesso, como ele causou, quer no programa, quer num festival que houve lá do humor, já foi a segunda vez que ele foi lá, ficam admirados. Olha, os portugueses também sabem fazer isto. Numa era global, é claro que já é maior a percentagem de pessoas que vão conhecendo as capacidades dos portugueses lá no Brasil, mas quando parece que é uma grande novidade quando um português faz alguma coisa de jeito, ou que eles gostem. No geral, a mentalidade que eles têm dos portugueses é essa. Mas também temos de recordar que temos tido, ao longo dos anos, e não é só de agora, de portugueses que fizeram carreira em diversas áreas no Brasil. Já não falamos da Carmen Miranda, que era lá uma uma marca de cada vez, uma rapariguinha lá da aldeia, que naquele tempo era mesmo aldeia, que agora já está mais desenvolvido, e pôs não só o Brasil, mas mesmo a América, Hollywood e essa coisa toda, nos píncaros. E Sim, e para ao longo. muitos brasileiros, o Fernando Pessoa é o maior de sempre, por exemplo. O Eça de O Eça Queiroz. de Queiroz e o Pessoa são exemplos disso. Temos outro, o Ronsonado. E um que também. Eles acabaram por fazer mais vida no Brasil que cá. O Francisco José, os Olhos Castanhos. O Tony de Matos. Tantos, tantos, tantos. Mas claro, mas as pessoas de lá. Não é por aí que medem o valor dos portugueses. Só quando eles lá aparecem, então é que sim, senhor. Parece que se lembram, olha, afinal sabem fazer alguma É. coisa, mas eu acho curioso, neste ano em que estamos e ainda andamos assim. Frases. Frase da semana, neste caso até temos duas, já há algum tempo não passava aqui, quer dizer, assim, abordada diretamente, não? Creio eu que foi no domingo que Hillary Clinton confirmou que vai ser candidata À à presidência. presidência dos Estados Unidos da América. O Obama não se pode recandidatar porque já são dois mandatos consecutivos, um lá é o limite. E então a Hillary vai partir mais uma vez para a aventura. Eu lembro que em 2008 também era candidata à liderança do partido, mas depois acabou por o Obama ganhar e ela acabou por ser também membro do governo norte-americano através do Obama. Abdicou para ser coadjuvante do Barack Obama. O que é que me salta nisto? Saltou a frase em que ela diz, ela apareceu pouco no vídeo de confirmação. E ela, a certa altura, diz que os Estados Unidos da América, o povo norte-americano, precisa de um campeão todos os dias. E eu estou pronta para ser essa campeã, neste caso. Em inglês, o champion, tanto dá Exato, para o masculino e exato. feminino, como quase todas as palavras. Nós lembramos-nos do caso Lewinsky, do marido com a Monica Lewinsky, funcionária da Casa Branca, na sala oval. O que houve. Em que eu não tive nada, eu não tive nada. Passados uns tempos, tal como no Richard Nixon, o caso não é o mesmo, o contexto é bem menos grave, mas tal como no Nixon, quando começaram a Passados uns acumular-se, tempinhos, quando começaram a venha a acumular-se as dizer. evidências, ele confirmou que tinha tido um caso com a senhora, ela ficou, ela não se escondeu, ela aguentou. E além desse caso, recordemos que, mesmo sem caso nenhum, ser mulher de um presidente dos Estados Unidos durante não sei quantos anos. Deve ser uma vida. Olha. Sim. E ela, depois disto tudo, ainda aparece como candidata. Eu não a conheço, nunca estive com ela e provavelmente nunca vou estar. Mas eu vejo ali uma mulher, parece-me, não é Thatcher de ferro, mas uma mulher forte e valente, e está Também. aí outra vez para a corrida. Vamos lá ver o que é que vai dar, ainda falta um ano e tal. Mas que lhe parece? Parece que está ali uma mulher de fibra. É também a impressão que eu tenho pelas atitudes que ela tem tomado ao longo destes anos todos, não só agora por esta recandidatura não, tornar-se É a candidatar uma recandidatura. é Já uma foi candidata, agora recandidata-se. foi. E vamos lá ver. Ainda falta um ano e tal, mas já foi confirmado a recandidatura. Outra frase, num contexto bem distinto, e cá em Portugal, e até perto de nós, na Ribeira do Porto. Quando é que foi o Porto-Bayern? Quarta-feira. Quarta-feira de manhã, estamos a falar de futebol, um jornalista da RTP estava na Ribeira do Porto, em direto, à 1:30 da tarde, para o jornal, e eu fiquei admirado quando começou a falar com os adeptos do Bayern em alemão. Depois é que percebi quem era. Era o Pedro Teich Schreiber, que tem ascendência alemã. Então o homem sabe alemão à Estava em vontade. casa, Está estava em em casa. casa. Mas o que é que ele disse antes de começar a conversar com os adeptos alemães? Estava a resumir como é que tinha sido ali o ambiente e o que é que os alemães tinham feito durante a manhã. Eu não percebi se foi início da manhã ou a meio da manhã. Creio que foi a meio da manhã, mas não interessa. Foi de manhã e ele diz assim. Os alemães, os adeptos do Bayern, comeram uma francesinha e beberam uma cerveja. Então eu pergunto, como é que será o almoço deles? Os alemães, para a maioria do alemão, é um planinho que se trata bem. O pior é que eles, quando bebem da nossa cerveja, É só da nossa. É que eles lá não têm a festa de outubro, Não, mas, Oktoberfest, né? Nuno, calma aí. É que a nossa cerveja Não é deles. é muito mais alcoólica que a deles. Eles bebem aos jarrões da cerveja Sim. e ficam na mesma. mas bebem da nossa. Uma não digo uma mini, mas uma cerveja normal. Um fino. Ao fim não, uma garrafinha. Sim. Começam bebendo duas, começam a andar de casa. Não são habituados, talvez. Não são habituados à nossa, a nossa cerveja. Mas eu... é muito mais alcoólica que a deles. Mal deles, se eles, à cerveja que bebem, fossem a beber da nossa. Mas eu captei esta frase. A meio da manhã, ou início da manhã, se calhar foi início, ainda mais anedótico é, os alemães, o que é que fizeram? Comeram uma francesinha e beberam uma cerveja. Ora, aí está. Bom, vamos a efeméride relativa ao dia 14 de abril de 1865. Dia em que faleceu, portanto, fez 150 anos. Não foi faleceu no dia 15. Foi baleado no dia 14 e faleceu na madrugada seguinte, portanto, poucas horas depois. Já foi no dia 15. Portanto, fez na quarta-feira 150 anos, é o número, como se costuma dizer, redondo, que faleceu Abraham Lincoln. Há aquele conjunto de presidentes que entram para a história, não é só dos Estados Unidos, é do mundo. E estamos a falar no meio do século XIX, em que chega um ilustre, um novo presidente, que, pronto, podia ser mais um, mas não foi, e naquela época quis acabar com a escravatura. Com a escravatura. Que é isso, um homem, em 1860, querer acabar com a escravatura. Bem, vamos por partes, que foi nessa altura, principalmente... na Europa, e nós já tínhamos começado, nem sei se fomos por volta desta data, agora é que já não tenho mesmo, nós fomos dos primeiros. Depois começaram a ir os ingleses. Não, está bem, mas eu estou a falar nos Estados Unidos, como a sociedade era, sobretudo o sul que vivia à base dos escravos, e acabou, não é nada. E ele queria acabar com isso. Ah, mas quem é gente inteligente? A mão de obra, e não só, barata, de que eles se aproveitavam. Aliás, quando se ouve falar na Guerra Civil dos Estados Unidos da América do século XIX, surgiu precisamente por Abraham Lincoln querer ter uma postura abolicionista, e então, sobretudo os do Sul, que era onde a percentagem de trabalho de escravos era consideravelmente maior, começou a protestar, e adivinhem só, estava ele no Teatro Ford, precisamente na capital Washington, dos Estados Unidos, e um fanático do Sul, um sulista, de seu nome John Wilkes Booth, de 14 de abril de 1865, matou o Abraham Lincoln. Não foi imediato, mas poucas horas depois viria a falecer. E então, eles, tal como está aqui num artigo que estamos a ver, a Guerra Civil surgiu da contestação sulista ao abolicionismo de Lincoln, nós é o que estávamos a dizer há um bocado, que logo em 1860, ou seja, ele não perdeu tempo, ele não andou ali, ele chegou lá e creio eu, nunca falei com ele, como deve imaginar, mas ele já sabia que ia para ali... Eu estive para... de longe a vê-lo orar. Exato. Aguentou-se. Hoje, numa sociedade, na maioria dos países livre neste aspecto, podemos dizer que o primeiro, pelo menos de um lado da América, de um lado do lado do Atlântico, o primeiro... A primeira figura a surgir e a conseguir alguma coisa. Sim, porque ele não foi só de conversa. Isto, em dezembro de 1865, já no ano em que ele morreu, mas já depois de ele morrer, surgiu a 13ª Emenda Constitucional, que ficou, e já antes, em vida, houve a proclamação da emancipação dos escravos, em janeiro de 1863. Tinha iniciado há pouco tempo o seu segundo mandato, tal como hoje, 4 anos em cada mandato, mas... Houve algo inteligente que o tal Booth, que era maluco, queria continuar a viver à custa de escravos e matou o presidente Abraham Lincoln. 150 anos. Parece que foi ontem, não é verdade, Joaquim Pereira? Foi. Nós andar com ele na tropa e tudo. Parece que foi ontem. Notícia. Isto também não é fácil para quem a vive. Estou a falar de um comunicado publicado na segunda-feira, dia 13 de abril. Sobre o condutor, já não é, o antigo piloto, já posso dizer antigo piloto de Fórmula 1, Jules Bianchi, francês, jovem, que no ano passado, em outubro de 2014, sofreu um acidente grave no Grande Prémio do Japão de Fórmula 1 e desde então tem estado em coma e disse Philippe Bianchi, o pai, creio que é pai, exato, o pai de Jules Bianchi, que o nosso universo, o deles, o universo deles entrou em colapso no dia 5 de outubro de 2014, dia do acidente de Bianchi, contra uma grua que estava a socorrer o carro. Estava a socorrer, estava a tirar o carro de Adriano Sutil. Mais à frente, o pai de Jules Bianchi diz que o filho é jovem, é forte fisicamente, sobreviveu a um choque muito grande, tem orgulho dele, esperança de evolução, da. Às vezes ele fica, eu sou sempre lá, está sempre alguém ao lado dele. Às vezes ele fica mais ativo, mexe-se mais e a sua mão treme. A mão do Jules treme. Mas será um mero reflexo ou algo real? É difícil saber. O mais importante é que ele está a ser acompanhado por excelentes especialistas. Todos os órgãos estão a trabalhar sem assistência, mas continua inconsciente, em coma. Joaquim Pereira, como será o dia a dia de quem acompanha uma pessoa que provavelmente há a possibilidade forte de nunca sair daquilo? Isto custa muito. Ou seja, e neste caso entra outra pergunta. O que é que se faz neste caso em relação à pessoa em causa? Deixa-se estar ali, continua-se na esperança. Passou o meio ano, um pouco mais, Há um mas velho vai-se continuar ditado, a usar. É como a Schumacher. que diz: a esperança nunca morre, mas há certas situações da vida, neste caso, entre a vida e a morte, que, ao fim e ao cabo, será que ele ainda está a sentir alguma coisa? O problema é esse que eu ponho só, porque se. O próprio pai não sabe se aquilo está a acontecer mesmo, se Pois aí é que é o grande problema. está a acontecer mesmo, quer dizer, se é uma reação mesmo dele ou se é um reflexo de alguma coisa quase automática do corpo, não sabe. Passando para outro registro que se chama insólito, que também entram aqui no Conversas Aleatórias. Isto é rápido. Dia 16, quando é que foi? Quinta-feira. Apareceu uma entrevista sobre com David Marçal, que foi o autor do ensaio Pseudociência. O que é isto do Pseudociência? São estudos recentes, estou a dizer isto entre aspas, imaginem isto num texto escrito entre aspas, estes estudos recentes, que nos dizem o quê? Que tomar café faz muito bem, mas outros garantem que faz muito mal, comer chocolate afinal não engorda. Que sorrir muito, se você sorrir muito, prolonga a esperança média de vida, que os notívagos ou notívagos? Notívagos são mais inteligentes do que os outros e que as pessoas com mau feitio vivem mais tempo. O que é que é? Sim, estás a falar. Desculpa, eu tô maluco. Ai, ai. Será que notívagos eles ainda escrevem com C? Não apagaram os C? Notívago, notívago, notívas. Depende de quem escreve. Então, cada um escreve como quiser. Ah, eu escrevi. E então, É da Rádio Fonte. não é isso. O homem que fez a ilustração conheço perfeitamente, já trabalhei com ele. E então, estes estudos recentes, como eu estava a dizer, estes dados surgem praticamente todos os dias, sobretudo na internet. Diz o David Marçal que há muitos estudos que se tornam populares porque as suas conclusões vão ao encontro daquilo que já pensamos. Ou seja, uma ideia que nós já temos, olha, estás a ver, este aqui diz a mesma coisa que. É um estudo, feito há 5 minutos, é um estudo que comprova aquilo que eu digo. Atenção, meus amigos. Ah, e diz ele também, David Marçal, estes estudos vão ao encontro daquilo que pensamos, e então aí nós sentimos-nos muito inteligentes. Muito sabichões, sabões, como dizem Porque os outros. já descobrimos a coisa há muito tempo. Já, claro, nós somos melhores do que os cientistas. Atenção. Porque muitos estudos até se enquadram na ditadura do engraçadismo, diz o Marçal, e eu compreendo o que ele quer para aqui dizer, que isto é fazer notícias engraçadas, vagamente relacionadas com a ciência. Vocês não se acreditem em tudo o que aparece. Porque se já antes havia notícias inventadas, agora que em vez de vermos 5 notícias por hora, vemos 5 milhões de notícias por hora, não se acreditem em tudo o que digo. Portanto, não pensem que, olha, isto aqui está a confirmar aquilo que eu faço no dia a dia. Ah, então faço muito bem, deixa-me estar a fazer. Não. Não vamos por aí. Isto aqui é a pseudociência. Gostei do nome do estudo. A pseudociência. Existe o dia mais deprimente do ano? É que a internet está cheia de supostos estudos recentes que comprovam uma coisa, mas também comprovam o seu contrário. É conforme o público-alvo para quem se escreve. Vamos fechar com a palavra nova. E eu achei piada. Vou confessar que desta vez estou à boleia. Pedi boleia à Antena 1. Que não sei se já reparou, tem um espaço que é o Não Há Duas Sem Três, acho eu, que todos os dias, num minuto, explica uma palavra, uma frase, uma expressão que nós dizemos todos os dias. Então nós já utilizamos aqui muitas vezes a utopia. a palavra utopia, sobretudo Joaquim Pereira. Para ele tudo é utópico. Ele próprio já foi utópico quando tinha 20 anos. Já passei por essa frase. E então utopia vem de onde? Para já foi uma palavra forjada. Para quem não sabe o que é forjada, é arranjada. Portanto, um bocado adequada à sua maneira. Foi composta. Exatamente, por Thomas More, para nomear uma ilha ideal, ou seja, um sítio considerado ideal, na obra precisamente chamada A Utopia. Mas a origem verdadeira da palavra utopia, verdadeira, que a gente saiba, não é? Daqui a 50 anos vão descobrir alguma coisa. Vem do grego, que é ou topos, ou seja, ou, que quer dizer não, e topos, quer dizer um lugar. Ou seja, um lugar que não existe. Na verdade, utopia, no outopos, no grego, no alfabeto, não existe. Fechando com o que nós iniciamos, no alfabeto, a utopia é um lugar que não existe. É uma fantasia. Adequado, mas já na altura queria dizer mesmo um local físico, não era um pensamento, não era uma teoria, uma ideia. Quando a criou, foi um lugar. Agora, hoje, utilizamos para algum plano, um sistema, não sei o quê, que é irrealizável, que é uma quimera, uma fantasia, como estava a dizer, ou então uma ideia de descrição de um país, de uma sociedade imaginários, em que tudo está organizado de uma forma superior e perfeita. No dia-a-dia, usamos utopia para dizer é algo que nunca vai acontecer. É algo que nós pensamos, ou é alguém que é impossível, é irrealizável. Ora, muito boa. Estava ali escrito, eu sei ler. Ah, é verdade, estava aqui escrito. Portanto, é assim que nos pedimos. Hoje até fechamos um bocadinho, é para compensar os outros dias em que chegamos até 26 de Abril, que não vamos falar sobre 25 de Abril, porque senão Joaquim Pereira tinha programa para uma hora e meia. Só? 2 horas e meia, foi o que eu disse. Ou 3. 3 horas e meia, foi o que eu disse. Vamos lá embora, que isto temos que ir ali às catraias. Muito boa tarde. Hoje foi um bocadinho a correr, porque há muito o que fazer. Ah, já. Muito boa tarde. Até boa tarde.